compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Muito bem, então vamos agora ao episódio do Parolando, de todos os podcasts que tiveram tanto em outubro quanto agora também em novembro. Aí você, querido ouvinte, se pergunta, por que não teve Parolando em outubro? Porque ninguém comentou porra nenhuma. Não recebi e-mail, não recebi comentário, não recebi foi porra nenhuma. Então vocês não mandaram porra nenhuma, eu também não fiz porra nenhuma, tá bom? Compensação, agora também tem coisa pra cacete pra fazer, porque mandaram coisa pra caralho depois que eu reclamei também lá no grupo, né? Muito bem. Então, vamos começar essa brincadeira falando dois e-mails. E a primeira coisa que eu tenho que falar é que meu queridíssimo Elias Passos Tenório, nosso vídeo respondedor, mandou não um, nem dois, mas três vídeo-respostas. Uma sobre o episódio do Novo He-Man, outra do episódio dos melhores 007 e outro também a respeito do Matrix. Então, se você quiser saber a opinião do Elias a respeito desses três episódios, por favor, visite aqui o post deste Parolando e veja os vídeos do Elias que estarão linkados neste episódio. Outro cidadão que nos mandou um e-mail foi o seu Jaderson Gomes. Ele diz o seguinte: olá, amigos! Muito bacana o episódio do Paramonstria. Sempre fui fã da Mad, mas não conheci esse filme. Acabei indo atrás, assisti e gostei muito. Valeu pela indicação, não é de quê? Sobre o episódio do novíssimo He-Man, eu curti também, mesmo não tendo visto o desenho. Estou criando coragem. Cara, vai, tá bom, sério, sem sacanagem, vai lá. Mas graças ao episódio do Paranerd, estou inclinado a ver isso. Vai na fé, tô falando sério. Também gostei muito do episódio sobre o qual o melhor Bond, e digo que foi o melhor que alguns filmes do Sr. James. Neste episódio, repleto de menções honrosas, deixo um abraço para o Jorge Farifalco Lazembe, outro para Sua Majestade Nerdesse Master é a puta que pariu, filho da puta, desgraçado. Então pronto. E também pros outros agentes, o Pensador Q e Dona Joaninha Moneypenny. Se você chegou até aqui na leitura, sabe que essa mensagem se autodestruirá depois de 10 segundos. Valeu, falou. É, referência errada, tá? Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tá ok? Então tá. Legal? Seguindo. Outro que nos mandou outro daqueles seus e-mails gigantes foi o seu Rafael Dourado, lá do Sapo Modas, que mandou o e-mail do Paranerdia de Matrix, da saga Matrix. E ele mandou o seguinte: Senhor Alexandre, o Master Nerd, conforme prometido, segue um apanhado que comentei no chat durante a gravação do episódio sobre Matrix. Uma lembrança, a campanha de marketing com a pergunta: o que é Matrix? Lembra disso? Pior que eu lembro. O filme foi tão emblemático que teve uma casa noturna de São Paulo com o nome Matrix, cenas do filme sendo exibidas nos telões e toda uma tentativa de decoração para fazer alusão ao clima do filme. Não lembro se serviram papinha com gosto de frango. Espero que não. Tem uma atriz na gangue da nave que tem cabelo curtinho. Ela parecia uma cantora de banda do leste europeu. É a Sweet. Considerações sobre Matrix, a saga. Um pouquinho de cada coisa. Adorei a comparação do Matrix com o Scooby-Doo, né? O didatismo da cena da pilha foi excelente, porque é divertido ao mesmo tempo que dá o contexto do que está acontecendo. É triste se alguém tentou de fato enviar uma lâmpada na cara para ver se o cérebro conseguia acender. Se bem que tem cara que tentou fazer isso é porque o cérebro ali talvez não tenha força suficiente nem para dar choquinho de estática. Né? Que coisa. Lembro de gente reclamando na época do filme do fato dos personagens terem a mesma cara do mundo real do que no mundo de Matrix, já que supostamente, sem ter nunca ter visto, algo poderia ter uma autoimagem diferente. É cinema, né, Rafael? Não dá pra ter tudo explicado também, né? Houve um comparativo com o episódio do Além da Imaginação, uma mulher no piquenique que desperta no meio de um laboratório e depois é colocada de volta. Caralho, eu lembro dessa porra, do Além da Imaginação novo, né, da década de 80, eu lembro disso. Daria ali mesmo um contexto de realidade simulada, com certeza. Se a gente tá mesmo numa simulação, como acredito sou o Elon Musk, tem uma galera por aí que foi programada muito na base da preguiça, né não? Com certeza. Bug do Milênio serviu só pro filme do Sean Connery com a Catherine Zeta-Jones e pro episódio de Halloween dos Simpsons. Sobre o cosplay de Neil, ganhei um sobretudo preto do meu pai e usei muito na época, mas em São Paulo faz frio às vezes, embora nem sempre eu tenha usado no frio adequado. Né? Tenho ele até hoje. Citaram no episódio O Apanhador de Sonhos e é um filme muito ruim, como quase todas as adaptações do Stephen King. É pior que é ruim mesmo. Stephen King, puta que pariu. Stefan Heino manda uma dentro, né? Ele escreve ótimos contos que viram filmes de merda. Soltei essa perguntinha no chat durante o programa. Vocês se arrependeram no 2 já na hora que deixaram acumular pra concluir que era ruim só no 3? Não sei dizer. Vou dar uma de Glória Pires dessa vez. Será que existe a versão XXX de Matrix? Claro que existe. A internet is for porn. Eu digo, uau, onde o plug pra entrar na Matrix fica em outro lugar? Olha, eu não sei se o plug é em outro lugar, mas que existe Matrix versão pornográfica, é óbvio que existe. Eu fui um dos que teorizei isso da Matrix dentro da Matrix. Curti demais essa ideia e fui nessa expectativa por terceiro. E isso esperar que Matrix estivesse dando bug no terceiro, gravidade falhar, etc. Tinha isso num episódio do Animatrix, é verdade. O agente Smith sair da Matrix era mais uma evidência de que era Matrix dentro da Matrix. Matrix, Matrix, Matrix, Matrix. Credo. Faz sentido o defeito técnico do Neo enfrentar os bonecos 3D meio tosco. Em 2003, os videogames eram aquilo mesmo e estavam no mundo virtual, afinal de contas. O dia fácil ter uns erros de render ali, aí ia ser sacanagem, né? Concordo com o que o Brunão falou. Tudo sobre Matrix era legal antes de ver como a história continuou no cinema. É verdade. E aí, não contente com o e-mail que ele mandou de Matrix, e o Rafael mandou outro, dessa vez para o Paramonstria 3, a festa do monstro maluco. Eu lembrava de já ter ouvido falar dessa animação, mas não me lembrava de ter visto e fui procurar por ela. É impressionante a personalidade do visual dos personagens, a estilização com o jeitão mesmo de um desenho 2D transformado em bonequinho. Cara, principalmente nos bonecos que interpretam os atores, né? O Boris Karloff, a Phyllis Diller e o cara lá que parecia... O Feng, né? O Feng não. O porra do mordomo lá, é. Eu não lembro mais, foda-se. Assistindo, entendi por que da confusão sobre o protagonista poder ser também uma invenção do tio. A piada final dele falando ninguém é perfeito parece bugado como se fosse um robô. Eu daria pra resolver só com ele tossindo e espirrando, é verdade. É impressionante o apelo desses monstros para as crianças, desde episódios antigos do Mickey e do Pernalonga, até os mais recentes como Hotel Transilvânia, passando pela Turma do Penadinho, o vampiro de pele verde daquela animação japonesa. Se tu tá falando de Dom Drácula, desgraça, a pele dele era azul, não verde, tá? Era um azul meio cinzentado, tá? Não era verde, não. Eu sei porque eu revi, tá bom? o Gasparzinho, etc. E como ainda tem muita história legal para contar com essa galera, ainda mais agora que os direitos estão liberados, não é? Voltando à festa, que filme legal. Apesar de ter visto a pior versão possível numa segunda tela enquanto eu trabalhava. Cara, sério, tu foi ver na porra do YouTube? É? Tá bom, fazer o quê? E de fato, stop motion tende a envelhecer melhor, porque a técnica não mudou muita coisa, embora tenha tido alguma evolução nos recursos de modelagem, materiais, incluindo até impressoras 3D. Pena que o jeito que o filme acaba não dá margem para uma continuação. Realmente, é uma pena, mas continuação desse filme não precisava ter mesmo não, sabe, Rafael? Obrigadão, cara. E acessem o Sapo Brothers, que vai ter link aqui neste Parolando para vocês irem lá. É muito bom o canal do YouTube do meu querido Sapicho. Para os comentários, tivemos o comentário do queridíssimo Norberto no Paramonstra 3 da Festa do Monstro Maluco. Olha... Se um dia eu vi essa animação, minha memória apagou completamente. Um dia tento achar pra ver. Cara, se tu quiser eu te arrumo, tá? Mas adorei o cast. Dá pra sentir que quase todo mundo gosta desse desenho. Isso é verdade. Ah, eu sou do time da quinta série, que cada vez que o Nerdmaster falava Barron, eu só conseguia imaginar um cocôzão. Né? Você e a torcida do Flamengo. Parabéns a todos envolvidos. Obrigado, Norme. Outro que também comentou no Paramonstra foi o senhor Marcelo Araújo. Ele falou o seguinte: parabéns para a Nerdia, digo, para a Monstria. Só vocês têm a coragem para fazer um episódio sobre este sensacional filme de stop motion. Obrigado. O fato da dublagem em português estar faltando partes é porque a faixa original foi perdida. Para o lançamento em DVD em 2005, a trilha foi recuperada de uma fita VHS gravada de alguma exibição de TV. Caralho, meu, sério? A Phyllis Diller era famosa mesmo, pois lembro que ela também apareceu no desenho do Scooby-Doo. Sim, ela apareceu num daqueles Scooby-Doo e Amigos. Sim, sim, sim. Abraço a todos. Muito obrigado, Marcelo. Além desse, tivemos um comentário também do Alexandre Marcos Costa, meu querido xará, lá no Paranerdia 175 do novo He-Man. Quer dizer, o cara participa e ainda comenta. É por isso que eu amo esse homem. Foi um prazer participar desse episódio de um podcast para nerds. Obrigado pela oportunidade. De nada, Marcão. Esteja sempre convidado. Outro que também comentou no novo He-Man foi o Norberto. Ele falou: olha, depois do desenho da Tila, eu meio que saturei de He-Man, por isso não pretendo ver tão cedo. Mas se não fosse o gosto ruim que a animação do seu Kevin Smith deixou, talvez eu desse uma chance. Tô com uma coisa na fila, por isso ele vai ficar lá pro final da fila. Eu achei o cast muito maneiro, todo mundo curtindo o novo desenho e se mostrando empolgado, foi bacana de ouvir. Meus parabéns, pessoal. PS, só mesmo vocês para fazerem desenhar o corpo dessa animação. O Norberto desenhou o corpinho... Robô, cara, ficou tão bonitinho, o golpinho robô. Acho que eu vou ver se eu consigo pegar ele e botar também aqui nos links relacionados desse Parolando. É muito bonitinho o golpinho robô que o Norberto desenhou. Outro que nos fez o comentário, mas dessa vez no Paranerdia 176 de O Melhor 007, foi Rafael Dourado, de Sapo Brothers. E... eu ainda tô ouvindo... e tava prestes a reclamar da falta da Terry Hatcher na lista de Bond Girls, até terem corrigido essa falha. Mas que categoria impossível é essa de melhor Bond Girl? Denise Richard, Eva Green, e a minha surpresa é saber que a Mônica Bellucci também já foi Bond Girl, né? Esse é um dos filmes de 007 que eu ainda não vi e que foi pro topo da lista. Também, né? Né, Rodara? São sem vergonha. E outro que nos fez um comentário também nesse Paranerd de 007 foi o senhor Antônio C. Ele nos diz o seguinte: saudações reais, Nerdmaster, agregados e ouvintes. Este foi um cast que M ficaria orgulhosa em ouvir e Penny carregaria a pauta impressa sem deixar de tentar ganhar uma massagem nas costas dos agentes. Devo dizer que o relógio com laser cortador de matéria é uma das coisas mais overpowers daquele universo. Afinal, ele gera uma quantidade de energia absurda para fazer o que ele faz. Deve ser algo próximo de nossas reservas de energia de 2021 no Brasil inteiro. Concordo. Para Bond Girl, eu volto com o relator. Não há como não eleger Halle Berry como a Bond Girl. Principalmente levando em conta a participação da mesma em Swordfish. Mas eu colocaria um pequeno adendo para Bond Girl BR, Adele e Fátima, que foi sem ter sido numa daquelas atitudes em que todos falam muita coisa e ninguém explica nada. Por fim, sobre as músicas de abertura, a que mais me marcou foi a Die Another Day, cantada pela Madonna. Pode não ser a melhor das 25, mas o alcance da MTV naquele período, o clipe desse som era repetido à exaustão. Aproveito também o gancho do Agente 006 desaparecido em serviço para juntar com Outubro, o mês do horror, em vigor no Brasil desde 2018, com um novo outubro começando com o fim do outro, para indicar Frankenstein Chronicles. É uma série inglesa, tendo no cast o Xambinho, seu feijão, né, o Xambinho. E adivinha quem morre? No mais é isso, boa espionagem, Martínez batidos a todos. Cara, obrigado, Antônio, muito obrigado mesmo. E a história da Adele Fátima ter sido Bond Girl sem tecido é que ela era pra aparecer no Moonraker, né, no Foguete da Morte, só que tiraram depois, uma babaquice, né, mas fazer o quê? Então, depois desses e-mails e comentários lidos, vamos aos abraços e beijos aos meus mecenas. A dona Ana Carolina Martins, madame dona Ana Lúcia Letier, minha Joaninha Kreter, Trekker do coração, senhor Arthur Boni e seus mil demônios, o escritor internacional Daniel Rossi, meu querido amigo Diego Ferreira Veríssimo, meu vídeo respondedor Elias Passos Tenório, Messie Emílio da Costa Monsieur, o seu Fela da Puta de Estimação, o seu Jota Santos, o Léo Oliveira do Fermata Podcast, Lucas Freitas, também seu Luciano Dias, meu queridinho Paulinho Roberto Libardi, seu Rodrigo Moquepon, seu Sandro Cruz, o não governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, madame dona Suelen Nastri, senhor Tiago Teixeira, e um beijo apertado e um aperto de mão na bunda do senhor Valdir Fumene Júnior. É isso aí, gente. Ficamos agora com isso por aqui. E vamos ver se vai ter comentário e e-mail para ter parolando em dezembro, tá? Porque se não tiver, eu não gravo. Já tô avisando, tá? É ameaça mesmo, tá bom? Abraço, gente. Até o próximo dia 30.